fique triste com a vida, nem se desespere a chorar. Saibas que existe um amigo que está sempre pronto a te ajudar. Existe.